Quando chegas, preste atenção. Levanta seu vestido e vem mexendo o botão. Vem! Repensas das checas, preste atenção. Levanta seu vestido e vem fazendo. Vem! Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Vai no chão, vai no chão. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Vai no chão, vai no chão. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Vai no chão, vai no chão. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. meucds.com. Levanta seu vestido e vem mexendo com o botão. Vem, tempestade das checas, preste atenção. Levanta seu vestido e vem mexendo. Vem, pum, pum, pum, pum, pum, pum.